Alpha Tower 183601, runway 10, right to departure. Clear to line up and take off runway 10, wing to calm, 10601. Clear to line up and take off runway 10, 10601. Airborne at 566, contact approach 119.35. Now, Commodore Departure 119.25, turn 36.01, good day. 35, sir. 35. Okay, so it'll be 119.35, thank you. 083, level 180. Alaba 083, South Edent, clear, both arrival, descent, but level 050. Alpha Departure, morning 10-3601, passing now 2300, dial departure. 10-3601, ready to contact the battery, climb to level 360, now the pass. Clear to climb 360. 3601, request heading dial due to weather conditions. Clear dial. Clear now, flying dial, 3601. Solo Azul Alpha X-Ray Quebec. Alpha X-Ray Quebec, prossiga. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 1. Bom dia, autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Reporta para o ingresso no pátio 1. On 3601, call is this 125.1, make up 13325. On 3601.25, decimal 1, back up 13325, down 3601, great. Voo 9063 indicada. 2, 4, 2, 4. Responda. Após pilou, colocado no procedimento, está autorizado. Após pilou, desce para 2010, ajuste 2012. 2000, após pilou. Delta 083, reduce speed 220 knots. Reduce in 220 knots, 0110, tira isso. Solo 6251, né? Bom dia, 6251, informação é com copia 360 Guarulhos. Ah, é, com próximo. Autorizado Guarulhos, 360, decolagem da 1-0, curva à direita, perfil da El, Leda Motiva, intercepta o peso no 1-0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5054, controle 1-19, decimal 35. Guarulhos 360, decola 1-0, curva direita, da El, Leda Motiva. 1-0, 5-0-5-4, responde, 1-9-3-5. Correto, 6251, chama pronto para o estacionamento. Vai chamar 9063, vai passar pelo compressor. Tem especial para 2012, reporta localizador. 2012, reporta localizador. Bom dia, Tan Mike, X-Ray Alpha, na remota 14. Bom dia, Mike, X-Ray Alpha, prossiga. Na remota 14, solicita autorização de reboque para o finger número 10 do pátio principal, já contactado com a infraero. Autorizado, até o gate 10, chama o término, Mike X-Ray Alpha. Azul Alpha. Solo Azul Alpha X-Ray Quebec, pedindo autorização para ingressar aqui o pátio principal. Prossiga até o gate 1, Alpha X-Ray Quebec, reporta ao término. Ok, obrigado. Descending 4,000 feet, so let's 1012. Descending 4,000 feet, 1012, Europa 083. Estabilizando que a pista de voo 9,000. 1093, completo sinal, torre 1895. Welcome to Europa 083. After fellow, descend 2,000 feet, unit 1012. After fellow, 2,000 feet, unit 1012, Europa 083. 9063, eu estou em contato visual. Entendi que está baixado e travado. O vento no aeródromo é calmo. Chuva leve sobre o campo, está molhada. Entendeu corretamente, obrigado. Calmo. Clear final report established localizer. Clear final flow to establish localizer robot 03. Top 063 no solo 12, livre à direita, 121, decimal 9. Establish on the ILS 8 miles south, Europa 083. Papa 083, complete final call tower 118.195. 118.95, 0735. Salvador Tower, Bondi Europa 03, 7 miles. Europa 03, I have on time. Track land here, it's clear to land on runway 0. Wind calm and light to run, and runway is wet. Confirm clear to land, Europa 03. Yes, sir, clear to land. Wind is calm and runway is wet. Clear to land, runway wet, Europa 03. 9063, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 9063. Papa 083, on ground at 15, turn your right and contact the ground 121.9. 121.9, by Papa 083, and we are going to bagage by then. Ground, good morning, Europa 083, runway located. Europa 083, good morning, approved taxi via Alpha Juliet, gate 11. Taxi Alpha Juliet to gate 11, Europa 083. Contra Salvador, muito bom dia, esse é o Federal 99 72, tem a informação Eco. Federal 9972, identifica, chegada mar e desce até o 50. Até o 50. Nós temos devido às informações, a necessidade de manter a proa ou desvio levemente à esquerda da rota. É, está livre de desvio, 9972. Salve Salvador, é o Oxané 6251, congestionamento na ponte C. Autorizado, chama táxi 6251. Pronto. Federal já está retornando a rota, da presente para voadora. Autorizado, desça para 2000 ou 2012. Positivo para 2000, 2012 para auditora. Paulo, Oceaner, 6251, está para o carro. Seu B e alternativo, não entendi. Esse com o PLB, não entendi a mensagem, veio muito baixa. Vamos lá de novo, mulher de rádio. 151, 151, 151. Copiado agora, 6251, Libre Taxi até o ponto de espera da 10, Patione Índia no ponto de espera Torre, 11895, ajuste no 012, boa viagem. No 012, Torre no ponto de espera, 10895, vai, o Xeré 6251, graças a Deus. Sinal 9972, vai cruzar 050. Está autorizado a interceptar o localizador? Autorizado ILS, reporta o localizador. Aí, está autorizado o ILS, então, vai reportar o localizador. Torre de Salvador, Oceaner 6251, no posto de Pérez Santos, bom dia. Bom dia, 6251, ali decola sem parado, venta calma. Sem parado, ingressa, índice, Oceaner 6251. Bom dia, guarda Alfa X-Ray Whisky. Alfa X-Ray Whisky, uma guarda. Interceptando o operador Sinal 9972. 9972, completa sinal, torre 1895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, ao Sinal 9972. Boa noite, 9972, continue a aproximação aguardando pista livre. O vento é calmo, a pista encontra-se molhada e o altímetro marca 1012. Prendi o 7. Está embaixo, está lá. Xan 6251, decolou aos 36, 119.35, controle. Tá. 9972, cheque trem, livre pouso, sinal no zero, vento calmo. Ativos aí embaixo da lado, livre pouso. 3 para posição 4 do pátio 1. Guarda para o início, Mike Alfa Delta guarda. Alfa Delta na sua escuta. 9251, contato radar, sua para 360, série da El. Da El 360, Xané 6254. Passo 72 no solo aos 38, livre à direita, 121, decimal 9. 21, controle, devido à formação, o Xané 6251 vai manter pro aí princípio na faixa do 200 ao 215, ok? Sim. Federal, bom dia. Alfa, Kilo, Paz 3, atenta ao sinalizador. Salvador, copia Oceaner Alfa, Vitor Romeu. Olá, Vitor Romeu, copio, confirme, prossiga. Bom dia, Saulo. Pedindo autorização aí para rebocar a aeronave do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Obrigado. Sato, Oceaner 251, voando Leda. Mais duas aeronaves à frente aguardando o reboque, no pátio 3 também. Positivo, ficou aguardando aí então a autorização. Oceania 6251, infelizmente preciso de um outro desvio pequeno à direita agora para o 230. Entendi. Alpha X-Ray, Whiskey, na escuta. Confira, Solo, na escuta. Confirma a posição no parte 3. 25, obrigado, até mais. O Xané 625. Posição 3, o Pátio 3 está autorizado o reboque, reporta na saída do Pátio 3. Tá que saiu isso, copiou? Alô, Alfa, tem isso na posição 4, Romeu, Pátio 3. Gente, 4 Romeu copiado, autorizado o início do reboque, reportando a saída do PAT 3. Solo Salvador, é o São Mike Alpha Delta. Prossiga. Seria possível iniciar o reboque em conjunto com o Azul? Nós estamos na posição 1 Lima do PAT 3. Eu não tenho visualização daqui, mas coordenando com a equipe de solo, se for possível, pode iniciar. Positivo, estamos coordenando aqui e estamos iniciando em conjunto com o Azul. Muitíssimo obrigado. X-Ray Whiskey para informação, a aeronave da TAM agora iniciando reboque na posição 1, no quê? Autorizado até ponte 3, reporta ao terminal, Alpha 3 Whisky. Aqui é Alpha Delta, reporta na saída do Pátio 3. Alpha Delta, ciente. Obrigado. Paulo Salvador, é Alfa Vitor Romeu. Prossiga, Alfa Vitor Romeu. O Dan já passou aqui pela gente, já está quase ingressando para o Patch 1. Podemos iniciar aqui o reboque? Só um instante. Alfa Vitor Romeu, pode iniciar a chama na saída do Pátio 3. Obrigado, gente. Gente, bom dia.